Posso pressentir o perigo e o caos, Pananamã. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bemish! Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Sirvini. Personagens mais legais. Sempre no futuro, cara. Temos o Zwaist. Vamos falar com esses vermes insolentes que nos ouvem. Temos também o Gariba. Discos, obrigado por existir, cara. Obrigado, Discos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Discos. Essa é uma referência que vocês jamais entenderão. Ah, ou entenderão no final do podcast, talvez. Não entenderão, não. Valeu, falou. Quando a gente for fechar aqui, o blog, vocês entenderão. Temos aqui também o convidado hoje, o Thiago. Fala, malditos, eu estou igual o Céu Bomba. Um chute e eu explodo, tão gordo. E vamos tentar um contato do além aqui de mais um convidado, o Amaro. E esse morreu hidratado. Não, ele não está vivo. Ah, droga, vamos ter que reunir as esferas do dragão, então. Não dar... aguentou, coitado. Morreu de insulação. Ah, já caiu. Deixa as fotos. Vamos ter que ressuscitar o Amaro. Amaro é o Kuririn das internet, né, cara? Achei que esse era eu, feliz, amigo. Não, cara. Agora... Não, teu é o Yajirob, cala a boca. É o caos, cala a boca. Então, galera, mais uma vez estamos aqui novamente para falar de Dragon Ball Z. No último podcast a gente falou sobre a saga Freeza, então vamos passar direto para falar sobre a saga do céu. E era isso, vamos começar logo essa porra. O pessoal quer dormir cedo hoje. Não, a gente saiu a fase do Freeza exatamente quando o planeta explode, né? A gente terminou aí. A gente foi até a parte da galera lá ainda já reunida lá e tudo, tá ligado? A gente chegou a falar do Trunks? Não, a gente vai falar agora. A gente foi até a parte que o pessoal já tava estabelecido na Terra, já tinha ressuscitado os Buxa e o Goku tinha dito que não queria ser. Que tava vivo, daí descobre que o Goku tava vivo, né? O Vegeta já tinha começado a dar uns pega na Buma, começou a dar umas catucadas. E antes eu senti o chifre coçar. Chifre coçar, mas vai falar o quê? O chifre coçar não, né? Porque o Yantia, vamos combinar, o Yantia é bem perdedor, cara. Cara, o Yantia, eu já falei, o Yantia é buceteiro, cara. Vocês estão... Tipo, ele foi lá comer a Buma, depois foi lá pegar mais mulher, né, cara? Verdade, cara. Sabe a manha, né, velho? Sabe a manha. Vegeta ali, ele não vai competir com o Vegeta, né, cara? Ele tá ligado. Pô, não, ele tá com a minha mulher, cara, caralho. E o pior é que nessa fase tem uns negócios muito escroto, que é como justamente o Yantia, o Vegeta fala alguma coisa pra ele, e o Yantia vai fazer uma bravata assim pra ele e se esconde atrás de alguém, tá ligado? Não, essa saga começa com eles fazendo um churrasco, né? Caralho. Rolando um suquinho de laranja. Rolando um suquinho de laranja, o Vegeta com a camisa rosa, aquele dele, de camisa. Ele não, tá com... cara, ele tá parecendo um crente, velho. Ele tá com a camisa. Cara, a camisa social. Dele tá escrita Bad Boy atrás. Isso. Aí ele sente uma. Ele sente uma perturbação na força, né? Doutor Spock liga pra eles avisando que tá vindo problema. Eles vão lá averiguar, é o céu, não. É o Freeza. É o Freeza que ficou bolado e chamou o pai dele pra. O Freeza pegou a bola dele, foi pra casa, chamou o pai e voltou pro pai dele pra dar uma lição na vizinhança. Tá, ele volta todo cheio de parafernália grudada no corpo dele, né? Ele volta todo cibernético. É, porque tem um problema de ser cortado ao meio, né? Então. É um ligeiro problema. Exatamente. Porque os buchas todos se reúnem no mesmo canto, tá ligado? E tipo, fica um olhando pra cara do realmente se o Freeza tá vindo aí. E valeu, né? Ah, ele deu de novo. Cara, não é muito só o Freeza, né? O Freeza e um outro cara que é tão forte quanto. Não, essa é a putaria do negócio, né, cara? Essa é a putaria do negócio. O cara, ele era o mais forte do universo. Mas o pai dele é mais forte que ele. Exato, eu não entendi essa. Mas fala que o pai dele é mais forte ou que é tão forte quanto? Achei que é mais um pouquinho mais. O cara chamou o pai dele, velho. Chamou o pai dele. Na verdade é o seguinte, o Freeza era foda. Era fodinha, o pai dele era foda. E o irmão dele? Tem um irmão também. Tem. Isso aí é filho. Não é canônico. Ah, e daí, tipo, ele. Aí chega, volta o Freeza com o pai dele, que é o Rei Coach, né? Não vamos falar do Cura, porque o Cura é um bosta. E. Aí chega ele lá e tal, ele chega todo marrento. Aí que nem o Thiago falou, reúne aquela galera lá, Yankee, tem Shinhan. Calma, o poderoso caos. A Bulma com sua cabeleira foda. Todo mundo ali no cantinho, né? Com o cu na mão. O Vegito também, vocês estão aqui pra, só pra atrapalhar, ou qual é que é? Falou o senhor Vegito fodão tá que disse, cara. Não, e ele chega todo cheio da marra, chegou o senhor fodão, que disse que virou Super Saiyajin, levou um tiro no coração e passou 2 minutos pra morrer, tá ligado? Ele esqueceu que ele terminou chorando na última saga, né? Pois é, né, cara? Aquele cara foi muito humilhante. Passado de condena. Chorando, né, pelado, ainda foi encontrar comigo pelado. Passado de condena. Eu curto Vegeta, cara, mas aquilo achei foi muito humilhante, velho. Foi humilhante demais. Não, mais humilhante do que ele cantando e dançando no último filme do Dragon Ball não foi, tá ligado? Não, foi até de boa. Esse chororô dele foi até de boa. Não, pelo menos ele não tá com aquele bigode, né? Mas isso não existe pra mim. Isso não faz parte da minha cronologia. Nem da minha. Mas então. Da minha fanfic do Vegeta. Então, eles estavam lá tudo cagado, né? Vamos, não vamos. Aí me aparece um carinha lá com cabelo igual do Sirpini na adolescência. Aí tomaram o cu, pô. Cabelinho de. Como espada, né? Igual ao Sirpini? Cara, mas o Sirpini não era ruivo quando era criança? Aí tomaram o cu, eu não sou ruivo, caralho! Ou tu é louro ou tu é ruivo, cara. Tipo assim, não sou nem loiro nem ruivo, vai tomar no cu. É ruivo sim, vamos deixar a foto no post, na postagem. Eu usei aquele cabelo lá até os 13 anos, cara. Careca é o Godoka, cara. Até os 30. Agora ele só corta o cabelo com a cuia, deixem ele quieto. Aí o cara aparece lá e já fatia todo. Cara, ele transforma o Freeza em guisado. Porra, velho, faz aqueles golpes com as mãos que eu sempre quis tentar copiar aquela merda dele lá. Essa parte dele apareceu, é quem é você? É, não sei o que, ó. Cala a boca, ele vira Super Saiyajin e cata a espada. Aí pronto. Ele fala, foda-se, eu vou falar com esse merda aqui pra quê? Vou matar ele mesmo? Quem é você? Cara. Ele olhou e falou assim, não te interessa. Ah, não, tua mãe, pegou e matou o cara. E aí quando ele mata o pai do filho ainda. Aí o pai dele, o que você fez com meu filho? Aí acabou também. O pai dele ainda tira. Chega na marra, pô. Não, você destruiu meu filho por causa dessa espada. Essa espada é muito poderosa. Aí o cara, aí o Rei Cold usa espada contra ele assim. É espada que me dá o poder, né? Fica lá. Descenta o cacete com o pai do Freeza, atravessa ele, explode o cu do pai do Freeza e mata o pai do Freeza. Pô, o pior que você parar pra pensar, esse início de saga, ele é uma completa quebra do final da última saga, tá ligado? Que você. Ficou naquela ânsia de, será que Goku vai conseguir destruir o Freeza ou não? aí volta o Freeza, volta o pai do cara e acaba em dois minutos, tá ligado? Tipo, mas que quando... porra é essa que eu assisti? Quando fala que o Freeza tá voltando com o pai dele, que é um cara tão forte quanto, é o momento fodeu, né? Você pensa, vixe, fodeu. Eu penso assim, que era tudo inútil, tudo foi inútil, tá ligado? Não, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu ainda não tinha lido mangá nem porra nenhuma. Quando chegou aquela parte do Trunks e do Freeza e Cooler, eu realmente... Não, Cold, né? Cold. Eu realmente achei que era um filler, tá ligado? Parece, né, velho? Tipo, como assim? É tão mal feito. Universo alternativo. Mas tá, então... Ele... Oh, o Tchau caiu, porra. É, não, eles fatiam lá o... puta merda. Muitas horas de espera depois... Tá aí, o Thiago vai conseguir pular ou não, cara? Senão a gente grava outra hora. Porque eu não me lembro mais o que acontece depois que o Freeza. Depois que o Freeza morre, não lembro. Em Brasília, às 22 horas e 56 minutos. Brasília no plural, porque são duas. Ah, então vamos dar continuidade aqui então. Tô gravando aqui ainda. Amaros, tu conseguir fazer algo além de só ficar informando as horas, seria massa também. Pode participar, pode tentar participar, cara. Farei o possível. Onde é que a gente tinha parado mesmo? O Trunks matou o Freeza e o pai dele. Isso, o Trunks transformou o Freeza em guisado e o pai do Freeza em... explodiu o cu dele em BH. A partir daí eu não lembro de mais nada. Foi por aí. Aí, bem nessa hora. Bem nessa hora, acho que se eu não me engano, o Goku volta depois, uma coisa assim. Não, é, ele fica um tempinho, todo mundo quer saber quem é o filho da puta lá, o do cabelo branco. É, o Trunks tá ligado sério. O Trunks tira do cu uma geladeira e oferece refrigerante pra galera e manda esperar 3 horas. Não, ele tira a cápsula do cu e da cápsula ele tira uma geladeira. Basicamente o que eu disse. Se a cápsula estava no cu, logo, o refrigerador estava no cu. Aí ele fica esperando o Goku, né? Que ele vai aparecer. Mas é engraçado, né? Tipo, o Goku ainda levou um tempinho pra aparecer, mas... Pô, mas no, tipo, era pra ter dado tempo dele ter chegado e derrotado o Freeza e o pai dele, na realidade, né? É, mas só que ele achou que ia ser mais difícil. E aí, por isso que ele voltou, por isso que ele veio 3 horas antes. Sim. Ele achou que ia ser mais difícil pra derrotar um Freeza e tal. E aí, porque ele não sabia o nível do Goku Super Saiyajin. Ele sabia que o Goku era Super Saiyajin, mas não sabia a força. E ele achou que porque ele voltou no tempo... tinha afetado de alguma maneira o Goku e por isso que ele ia chegar 3 horas depois. Mas o Goku, ele fala, tipo, eu fiquei sabendo que o Freeza ia vir pra Terra, mas eu vi que tinha um outro Ki muito poderoso aqui e eu deixei assim mesmo. Tem até um momento que ele fala exatamente que ele podia ter. É tipo... eu vou lá, deixa, o cara resolve lá, se tem um Ki mais poderoso. Deixa o Ki desconhecido do cara que eu não tenho a mínima ideia, quer resolver a treta. Não, mas ele sabe que o Ki é... E o Super Saiyajin. É o Ki amigo? Ele sabe que é... É o Super Saiyajin. Kiryu, amigo! E ele também sabe que o Ki ele não é hostil, porque tem uma hora que eles vão lutar... Daí que o Trunks para com a espada na frente do rosto do Goku e ele diz assim, ué, por que que não viu? Ele ia atacar e tal, não tava hostil. Foi rápido demais? Ele ainda é todo marotão, ele acha que foi rápido demais pro Goku. Sim. É um moleque. Ele é um menino. Tá, então o Goku aparece lá, todo mundo quer saber o que aconteceu com esse filho da puta, que ele não quis... Aí ele conta lá que ele encontrou uma nave, né? Qual foi a vibe lá? Eu não lembro. Ele pegou uma nave do Ginyu. Explodiu aquela porra lá. Então, aquela porra lá que ele tava, explodiu e ele encontrou uma nave de um dos Ginyu, das forças especiais de Ginyu. Aí ele conseguiu fugir do planeta. É, aí ele foi pra um lugar aí e aprendeu o teletransporte. É, aquele negócio que todo mundo já tentou fazer. Exato. Mas eu só consigo quando tô bêbado. como é que é o nome aí? Yadorato. Nunca apareceram, né? Mas eles ensinaram o teleporte pro Goku. Exato. E ele disse que os caras lá sabiam diversas técnicas desse nível, assim. Tipo, que eram fracos fisicamente, mas que tinham técnicas muito boas. Aí ele só teve tempo de aprender o teleporte. É, na verdade, colocando os pontos nos is, os pingos nos is, o Trunks pede ao Goku uns minutinhos pra conversar com ele sozinho, enquanto os outros ficam todos esperando pra saber o que é que ele tanto vai falar. E ele vai e diz, né, que veio do futuro, que é filho da Bulma e do Vegeta, que por sinal a Bulma tá dando em cima dele na cara de pau loucamente, tá ligado? Uma puta paga, né, cara? Um perturbador, velho. Cara, imagina o quão perturbador é isso. O Yant fez bem no Orgasmo Piranha. Cara, a Bulma é como eu chamava uma colega minha. Você pode ver um pau que quer derrubar, tá ligado? Então, ele vai e avisa que em torno de mais ou menos 3 anos vão aparecer uns robôs do futuro, e que esses robôs foram construídos pela Red Ribbon, né? A Patrulha Vermelha, que apareceu lá na saga, no início mesmo, do Dragon Ball. Citaram a Red Ribbon. Tinha o Capitão Blue, tinha o... Os capitães eram nomes de cores. Eu acho... Era púrpura, né, cara? Púrpura, mano. Era o ninja. Eu acho foda porque nisso o Toriyama soube fazer muito bem, que ele pega de volta uma coisa que já tava batida, tá ligado? De muito, muito tempo. E ele vai... Ele usa, no caso, ele usa a Red Ribbon 3 vezes. Na primeira vez que ela aparece, na segunda, quando a galera tá tentando reunir novamente as esferas do dragão. E agora, né, nessa saga final, assim, né? Não usa também no GT? Ah, não, o GT não existe. Não, mas no GT é só o... Não sei o que vocês estão falando. O insetinho 17. Lá, como é o nome? É, o Super 17, é verdade. Então, né, ele acaba explicando e diz, né, e vai dizendo, olha, o Kuririn morreu. Porra, que novidade foda. O Vegeta morreu. O coisa, olha, que ele espera. De novo? Aí diz, né, que um dos primeiros que morreu foi Piccolo. Então ninguém podia mais ressuscitar. E os putos não... Aí, tipo, começa os buracos, porque... Ninguém pensou em ir novamente no planeta. É, ainda me sei, tá ligado? Pra pegar. É porque pegar é mais fácil volta, construir, né, uma máquina pra viajar no tempo do que uma espaçonave. Pois é. Assim, eu gosto muito da saga do céu, assim, não é melhor do que a do Freeza, mas ela é legalzinha, mas ela tem muito furo. Cara, tá a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nas bagunças, cara, que deu no negócio que... Por isso que, tipo, eu tô perdidaço, cara, na metade do negócio, assim, eu já não sabia mais porra nenhuma, velho. É porque é uma saga, assim, ela é uma saga direta, só que ela tem uma enrolação no meio, uma barriga, que é onde tem as boas lutas, tá ligado? Uhum. É uma história completamente desnecessária, se você... Tipo, tem muito erro. Cara, é o que eu digo, é uma história que tem viagem no tempo, cara. Tudo tem viagem no tempo, dá uma merda do caralho, dá uma volta na cabeça do filho da puta, tá tentando entender essa porra. E aí, com o cu. Olha, eu tô vendo aqui, porque a saga do Free, a saga do Cell tem 82 episódios e a saga do Freeza tem 71. Nossa, cara. Mas por mais que tenha filler nojento no Freeza, mas é na saga do Cell que tem o melhor filler de Dragon Ball, que é Goku e Piccolo aprendendo a dirigir. Esse é o melhor episódio. Caralho, velho, por que isso, mano? O Piccolo não precisa nem se alimentar, cara. Por que ele tava tirando carteira, velho? Cara, ele usa um boné ao contrário, tá ligado? De aba pra trás, pô. É muito foda. Cara, por que eles fazem isso? Ele quer fazer parte da sociedade, tá? É, tá. A Titi insiste que ele tem que aprender a dirigir, mas por alguma razão, cara. Não lembro o que é. Cara, ela é porque... Pra ser normal, pô. É só pra ser normal. Você não pode chegar voando nos cantos. Aí ele, não, eu tenho um teleporte. Não, você não pode chegar assim. Tá, isso foi no caso quando o Trunks falou que eles tinham 2 anos, né? Pra... Exato. Dois anos e apareceu o Android. É porque justamente todo o plot começa com... É, o Trunks fala que... Mais uma parada técnica. Ah, é, tem isso, tipo... né? Eu acho que a gente mencionou que o Goku ia morrer. Não, isso, ia mencionar tempo, agora. O Trunks, ele volta no tempo, principalmente porque... O Goku morria de uma doença no coração e o único remédio... E não chegava a lutar. É, ele não chegava nem a lutar. E daí quando ele conta isso pro Goku, o Goku fica muito triste, porque queria morrer lutando. Porra, tu ia morrer, Drito. Ah, sim, mas eu ia morrer lutando. Essa é uma morte miserável. Pelado, não, ele não fica triste por causa disso. Ele fica triste porque ele não ia conseguir lutar. Nem por, tipo, morrer lutando. Ele ia ficar triste. Puta, vai ver os caras mó fortes, eu vou morrer antes, eu não vou conseguir lutar, que merda. Que morte de bosta, o Goku cagando e ele morre de coração, cara, imagina. O Goku é o Viking, cara. E daí o Trunks traz um remédio do futuro pro Goku pra poder salvar ele, né, cara, pra ele poder lutar e tal. Vocês pensaram que o mundo em 20 anos vai estar completamente destruído, só que a galera continua com os avanços na medicina? Pois é, né, cara. É, cara, isso aí mesmo. Tudo no subterrâneo, né? Mas é, então ele vai e pede, né, que o Goku nunca fale pra nem pro Vegeta e nem pra Bulma, porque ele possivelmente pode não existir se eles falarem. Sim. Ah, mas depois só que aparece... O Piccolo ouve, né? O Piccolo ouve. Isso. Mas depois que aparece o bebezinho, eles meio que se ligam, né, que é ele. Não, e o nome do boy, pô? Ah, não, ele não sabia o nome do cara, não. Não, acho que ele não... É, eles não sabiam o nome dele. Eles chamavam ele de o cara do futuro, uma coisa assim. Exato, sim. E é o garoto do futuro. É, o garoto do ele futuro. Ele é o... Michael J. Fox. É. Oh, meu Deus, é nosso filho! Tanto que tem uma hora que tá ele brincando com ele mesmo, quando ele tá com... depois de treinar e tal, que ele... Ele tá com o cabelo comprido e tal, e o bebezinho fica puxando o cabelo dele, assim. É bizarro. E é outro meio absurdo, tá ligado? Porque ele voltou pro passado, ou porque ele voltou pro futuro, que ele não ficou lá treinando com o Goku, tá ligado? Ele precisa voltar pro futuro mais uma vez, tipo, não tinha necessidade. Ele tava lá ajudando... Ah, não, o Gohan sem braço já tinha morrido também. Né? Naquela realidade dele, o Gohan tinha virado Super Saiyajin, tinha perdido o braço lutando contra os androides. Era o mestre dele. Ele tinha morrido depois pra salvar o e Trunks. E a vida sexual. Eu acho muito estranho ele voltar no passado, mudar tudo e o futuro dele continua uma bosta, ele tem que consertar tudo mesmo. É, assim. Mas é porque daí depende muito da interpretação de linhas temporais. Futuro alternativo. Dragon Ball, ele consegue voltar pra linha temporal onde ele tava. Tanto que depois a gente vai explicar o que acontece quando ele volta pra casa. Isso. É como se ele fosse a constante do universo dele. Então ele volta pra própria linha. Eu acho que se ele tentasse levar alguém, já ia criar uma linha completamente diferente. É, ele volta pra salvar uma linha temporal, que não é a dele, né? A dele já tá fudida. A dele já tá fudida. Exato. E eles, assim, querendo ou não, por mais que viagem no tempo seja meio estranho e sempre cause esses buracos, mas é justamente onde foi bem feito, assim, ele voltar pra linha temporal dele e ele resolver e o mundo dele continuar uma merda, tá ligado? Tipo, vai ter que melhorar a partir dali. Na verdade, uma das coisas que eu ia comentar, eu ia deixar mais pro final, mas eu vou comentar agora, cara, é que eu queria muito histórias dessa realidade, cara. Da realidade onde, tipo, sei lá, onde tá tudo uma merda e ele é o único herói da Terra, tá ligado? E fosse aparecendo outros heróis e outras coisas do gênero, sabe? Tipo, esse universo onde o Trunks do futuro é o cara principal. E o Trunks do futuro, ele é muito fodão, cara. O Trunks que aparece depois é um bosta, né, cara? Pior, velho. Cara, o Trunks que aparece depois dele é um piazinho mimado, né? É. Um playboyzinho. E, tipo, ele é um cara fodido, ele é um cara, tipo, ele é marrento e tal, mas ele é um cara bom e tal. Tu vê que ele não fica fazendo umas paradas desnecessárias. Ele é curto e grosso, tanto que ele mata o pai do Freeza e resolve tudo ali, tá ligado? Ele não fica de... Eu gosto de tanto desse Trunks quanto do Trunks da saga Majin Buu, quando ele ainda é pequeno, tá ligado? Tipo, lógico, a gente não conta o GT, mas o da GT, ele é terrível. Trunks, parece que ele não fez nada disso quando ele era pequeno, tá ligado? Parece que passou batido toda essa história da vida dele. O Gohan, ele é bitolado, né? Você entende que a gente tá no pé dele. É, só tipo, graças à saga do céu é que a gente tem o Goten também, né? No futuro, do Trunks do futuro, o Goten não existe. Cara, eu não gosto do Goten, tá ligado? Eu gosto do Trunks pra caralho, tá ligado? Na saga do céu que a gente vê que o Goku é um dos piores pais do mundo, né, cara? É, cara, é que o Goten ele é tão inocente quanto o Goku, tá ligado? Tipo, cara, o Goku tá no mesmo nível de pai do Shinji Ikari, do Gendo Ikari, cara, na minha opinião. Não, do Gendo não. Do cara da Ilha da Rainha da Morte, o mestre do Ikki, como é? Agora. Cavaleiro ele da... Ele tá no mesmo nível, matou a Esmeralda e foda-se. Tá, galera, então vamos continuar a história, mas a gente não termina hoje. Então, eles ficam esses dois anos treinando, né, junto com os Bucha treinam também, não sei pra quê. Eu não sei porque essa galera ainda treina, na verdade. Lembrando que até esse momento, em tese, o Kuririn seria o humano mais forte, tá ligado? Ele ainda porque o patriarca aumentou os poderes dele. Pagamento. Não, mas agora eu vou fazer um porém aí. Tem um momento na Saga do Céu, eu acho que é na Saga do Céu, que quem segura o Céu sozinho é o Tenshinhan. É, na Saga do Céu mesmo. O Céu, Céu. O Céu assim que absorve a Android 18. Calma aí, cara, a gente vai chegar lá. Passou 2 anos. Passou 2 anos, nasceu. E o Goku tirou a carteira. Absorve o Android e vira um iPad. A galera vai lá na ilha onde vai aparecer os androids. Tá todo mundo procurando os androids. Os Bucha, o Vegeta, o Trunks veio pra ir também, né? O Trunks do futuro. Sim, o Trunks vai chega atrasado. Ah, tá. O bicho viaja no tempo. Ah, é. Ele chega atrasado tantos, velho. Parabéns pro cara, né, velho? Ele tem uma máquina do tempo, ele se atrasa. Muito bom. Tá, então, exatamente. Os androides aparecem, só que, tipo, o primeiro a se fuder é o Yantia. Lógico. Ah, mas também é foda essa parte, porque não dá pra sentir um kit dos androides, né? Não tem como saber onde eles estão. Sim, é. Vão falar, tem os androides. E beleza, eles vão estar na ilha, mas como é que a gente vai saber quais são esses filha da puta, né? Então eles não sabem, eles vão perguntando de cada um a cada um, né? Não, e é uma pergunta muito imbecil a do Ian. Quem não deixou uma foto? Quem não deixou uma foto dos filha da puta? Desculpa te cortar, o Thiago. Não, relaxa, cara. Alguém teve tempo de tirar uma foto dos androides no futuro? Fazer um selfie do android, tá ligado? Perfect selfie. Perfect selfie, meu Deus do céu. Então, cara, mas é tão imbecil que o Yantia chega e vê aquela confusão, né? E vê dois caras vestidos de russo, tá ligado? E, meu Deus, vocês viram alguém suspeito? Mano, é triste, né, cara? E o outro pálido pra caralho, né? Isso, exato, cara. Sei lá, tu vê o churrumino, vê o churrumino e vê o pedófilo e aí, tu vê alguém suspeito? Não vi ninguém, não. O churrumino com 1 quilo de pó de arroz na cara dele. Ele passou num tratamento de ácido muriático. Sim. Aí os caras de valsa branco. O churrumino e o ômega, né, cara? Só que o ômega com peruca. É, o ômega com capelão. Aí os caras dão atravessa o braço no peito do Yanti. E aí? Então, ui. E aí dão a incrível ideia do. Eu, se eu não me engano, o Kuririn vai levar o Yantia pra, com a Buma pra dar as sementes dos deuses. Que os bichos tiveram mais 3 anos e nem pra fazer mais, plantar mais dessa porcaria, tá ligado? Já que. Cara, eu não sei porque. Por que não carregaram com ele? Fazenda dessa merda, cara. É, cara. Não, tu sabe o que é o pior? No final da saga do Dragon Ball normal, o Mestre Karin tem potes dessa merda. Exato. Tá ligado? Ah, é verdade, parece. O Goku come um monte daquela merda, velho, quando ele encontra com o Karin, cara. E depois, sei lá, tipo. Não tem lógica. Aquela merda tá sumindo, ó. Elas secaram, foi? Não, o Goku comeu tudo que o Karin tinha, tipo, ele não consegue cultivar mais. A galera acaba pedindo pros androides lutarem mais afastados da cidade, e por algum motivo os androides aceitam, tá ligado? Ei, boy, luta mais pra lá. Por obséquio, traga no jardim aqui, caralho. Se eu não me engano, antes de realmente de começar a luta, é quando o Yantia fala que os androides absorvem energia e o Vegeta chega finalmente. Cara, essa luta é muito boa, cara. É muito boa. Ele pegando na porrada número 18, cara. Não foi essa luta com as 18, cara? Não, é o 19. É o 20 e o 19, né? O 20 e o 19. Que ele chega, aí todo mundo fica assim, tipo, não, é o Vegeta, tá, o que nós vamos fazer? Ah, é o Vegeta, acho que ele dá conta. E aí, cara, ele chega e ele vira Super Saiyajin e aí todo mundo fica com tudo na mão, Caraca, ele fica com tudo na mão. A cara da hora que ele fala. Porque, tipo, ele vai matar os androides e vai querer. Ele fala nessa hora na dublagem em português, é tipo, ah, vocês podem agora aí tomar café com leite, alguma coisa assim? Não, não, podem ir pra casa tomar o seu leitinho. É muito escroto essa frase, velho. Cara, mas o mais massa. Eu falaria a mesma coisa, eu falaria a mesma coisa. O mais massa é que eles começam a se indagar com o diabo do. O Vegeta virou Super Saiyajin, porque eles olham e falam assim, ué. Mas pro cara ser Super Saiyajin, não tem que ser uma pessoa pura e não sei o que lá. Coração aí, puro, velho. Olha, eu fala. Eu sou puro. Sou puro ódio. Puro mal. De paca. Puro mal. Aí, tipo, cara, é muito forçado. É diálogo de Death Love essa porra, cara. Tem que ver se ele não fez uma ponta em Dragon Ball também. Eu acho que na luta contra o 19, ele também tem uma frase que eu sempre falo com um colega, que quando ele arranca os braços do Android, né, ele, isso é sangue ou óleo, até que é bem feito, e joga as mãos de volta pro bicho, tá ligado? Aí o Android 19 sai correndo sem braço. É muito foda, velho. Cara, e ele olha, e antes dele lutar com o Android, ele pergunta se o Android sente medo, né? E aí quando o Android sai correndo, ele olha, acho que agora dá pra notar que os robôs têm medo. E ele explode o robô dele. Nesse meio tempo, finalmente, o Frank chega e descobre, né, que ele vê o resto, o Android 20 acaba fugindo, enquanto a galera toda vai atrás dele, o Frank chega e não reconhece o 19. Aí, tipo, no mangá é outro erro que tem, né? Que no passado, quando o Trunks fala dos robôs, ele fala o 17 e o 18. Uhum. E quando esses robôs aparecem, no mangá tá como 17 e 18, tá ligado? Ah, é? Só depois que ele inventa o 19 e o 20. É, tipo, é erro mesmo de pensamento, tá ligado? Tipo, e era uma história próxima já, tipo, foi. Não, é, mas é exatamente. Ah, ele vê que não é, então fudeu, tipo, cadê os caras? Porra, tá acontecendo, tá ligado? Toriyama parou. Ele disse, eita, tem que ter história no meio da porrada. O 20 acaba tendo a ideia genial de acordar o 17 e o 18. E depois ele explica que o 17 e o 18 eles funcionam com bateria infinita de energia, tá ligado? Então eles nunca vão precisar. Eles têm uma bateria que ela se auto-renova, tipo o corpo da gente, né? Eles só que ela é infinita. Eu sempre fiquei na dúvida se o 17 e o 18 eles eram humano antes. Não, eles eram humanos. Eles eram humanos. Eles tinham até nomes. Nesse último ano, o Toriyama até disse o nome de verdade dele, só que possivelmente ele inventou agora. Inventou na hora. Eu achei aqui o nome deles, né? Lápis e Lazuli. Isso, Lápis e Lazuli. Ele literalmente estava com um lápis na mão. É, cara. Olhou a marca. Lápis, Lazuli. Pronto, o nome deles. E eles são irmãos gêmeos, né? Eles são gêmeos. Exato. Eles acabam, então, o 20 desesperado acorda o 17 e o 18, o 17 de sacanagem acorda o 16. Cara, que pra mim é o personagem mais legal da saga do céu. É o personagem mais massa, velho. 16 é muito foda. Tipo, na época, assim, eu tava magão, tá ligado? E eu tava treinando forte, só faltou o moicano e pintar de vermelho pra fazer o cosplay. Tá aí eu deixei essa vida e voltei a engordar, que é muito mais legal. É muito mais vida. Daí, que rola, cara? Eles acordam e já vão pra treta ou não? Não dá. Não, é verdade. Eles acordam os androides, só que tipo, 17 a 18 estão meio cagando e andando pra essa porra toda. Cara. Eles não querem saber de Red Ribbon, eles não querem saber de limpar porra nenhuma. Eles matam o Mach-Zero, né? Eles matam o 20, que descobre-se daí que o Android 20 é o Mach-Zero que se transformou num robô. Sim, tem que falar como descobriu, né, cara? A Buma, esse é o cara aí, é o Mach-Zero lá, o cientista maluco, mal, que aparece na revista e todo mundo sabe quem é. Porra, como... Ai, ai. Na verdade, eu acho que ele não chega a aparecer o rosto dele no mangá, não. Mas assim, né, eles chegam a mencionar algum nome, o nome do cientista mesmo, só que nunca tem aparecido o rosto. Ah, sim, só sim, que lá na primeira fase lá. Porque, né? Exato, O cientista que criou aquele Frankenstein lá, né? Isso, o 8 lá. Oitinho. A tradução brasileira é muito mais legal. É isso, no oitinho é difícil, né? como o Vini e o Zuei estavam falando, o 17, o 18 e o 16 estão cagando, tá ligado? Eles iam embora sem bater em ninguém. O Vegeta que foi pra cima com todo... Querendo ser o um fodão, tá ligado? E leva a surra mais foda. Um cacete da 18. Foi lindo. Levou um chute, quebrou o braço. Cara, essa luta... É, puta, esse chute foi foda, cara. Cara, esse chute doeu até... Nossa, até na minha irmã do chute, cara. Eu vou dizer a verdade. Eu já quebrei o braço, tá ligado? Mais ou menos daquele jeito, de entortar aqui o pelo com, outro com lado. Com chute? O Mandroid chutou. Não, não, chute. Chute de uma mulher. Não com um chute, mas no judô mesmo. Assim que ele quebrou, eu lembro da minha cara assim, desespero. Eu, caralho, velho, isso dói muito. Caralho. E eu botando a mão no braço assim, tá ligado? Foi desesperador, mas foi uma senhora surda. E é massa que assim que o Vegeta apaga, aí vai pra cima o Piccolo e o Tenshinhan, tá ligado? Como se fosse fazer alguma coisa. E o 17, não, peraí. Vocês estavam. A gente tava brigando de igual pra igual. Não, e o 17 é mais escroto ainda. Que ele fica fazendo questão de chamar o Vegeta de príncipe dos Saiyajins, tá ligado? Não, senhor príncipe, não sei o quê. Ele dá uma pompa toda otária. Babaca, ele é babaca, caralho. Ele é muito babaca, velho. E quando termina a porra da luta. A Android 18 vai lá e dá um selinho no Kuririn, tá ligado? Que é o único que ficou de pé porque foi o único que cagou e não, nem se mexeu durante a luta. Não, e ele treme de verdade, tá ligado? Quando a galera vai atacar, ele fica parado olhando pra cara de todo mundo. Caralho. Isso até o Gohan, que era o mais cuzão de todos, foi lá, tretou ele. Não, o Gohan não tava não. O Gohan tinha não. Ido levar o Yantian. Levaram o Yantian. Isso. E nesse meio tempo, o Goku, por mágica, tinha, no momento que tava lutando contra o 19, a gente até esqueceu de falar, desenvolveu a doença do coração. Sentiu apontado. É o Yantia que leva o Goku embora, cara. Tanto que tem uma cena. Sim, não, sim, é o Yantia e cena... é o Yantia e o Gohan. É o Yantia e o Gohan. Acho que é só o Yantia, cara. Não, mas o Yantia tava com o peito aberto também. Cara. Não tava, cara. Tanto que tem uma cena que o Yantia ele olha pro Goku e fala assim: ah, você não pode nos deixar agora e tal, não sei o que lá. E não, mas eu lembrei. O Yantia, ele vai levar o Goku. Só que o Gohan vai levar a Bulma e o Yajirobe, tá ligado? Exato. Caraca, e tem outra cena tá muito boa. Ele tá voando com... Ih, cara. É, não, e é a melhor cena do mundo, porque o Gohan vai inventar de deixar os dois juntos, né? Aí a Bulma, não, me leve. Aí o Yajirobe fica, não posso, ela... Mas você não sabe voar, ele? Não, eu não sei. E, tipo, que otário, tu não sabe voar. A cara dela de... Ah, tá, desculpa, tu não sabe voar. E o bicho, com os braços cruzados... Meu irmão, é o melhor gordo da história dos animes, tá ligado? O gordo mais inútil, tá ligado? Tipo, ele é muito escroto, velho. Ele nunca fez uma luta decente, né? Na verdade, no Dragon Ball, ele faz uma luta curta, de igual pra igual com o Goku. Uhum. Assim que começa a saga Piccolo, tá ligado? Mas, tipo, é a única luta dele, a única outra que ele teve... Ah, não, ele sacaneia na luta contra os Saiyajins, cara. Então... Ele leva a porrada do Vegeta, que senta lá o pau nele com os dois braços com tudo, cheio de raiva. Tá, então era isso, né? Daí eu acho que então esses aí estavam fora. Exato, então assim, depois de todo mundo apagado, o Kuririn vai lá dar a semente dos deuses pra galera tudinha, a galera acorda. O Vegeta vai pra um canto pra meditar como é que ele pode ficar mais forte, que ele ficou puto, que acabou de levar uma surra. Ele pensou realmente que não, ia demorar muito pra levar outra. Ele chegou, meteu alta moral que ele tava fodão, e aí ele falou, eu sou o cara fodão, botou a pica na mesa, cara, chegou a mulher e deu uma... lábio da buceta dela na cara dele, cara. Filhou o cara. Ele ficou mais bolado ainda, né, velho? Não, e o pior é que ele fica batendo nela e ela fica com aquela cara blasé, tá ligado? Que foda-se. E, cara, o legal é que, tipo, o cara que tá mais cagando pra tudo que tá acontecendo é o 16. Eu acho que até se tivesse atacado ele teria ido embora, cara. Não ia ter comprado a pica. É porque ele sai, depois que eles batem em todo mundo, eles saem lá pra... Eles roubam um carro lá e saem andando por aí, sim, né? Tipo, andando, é outra ideia ótima, tática do 17. É. Não, eles, vamos de eles... carro que é mais emocionante. É mais emocionante. E daí eles cara, saem calma, não, cara, proteja a natureza, velho. Não, só ia dizer que tipo, eles saem azucrinando pela cidade. Você pega uma roupa de cowboy, é muito foda. pega as roupas e tal. E a galera vai. A galera, eles param pra pensar assim, não, a gente precisa treinar mais. Daí só, mas a gente não tem tempo. Daí o que eles fazem? Por eles esperam o Goku melhorar, se eu não me engano, sim, né? É, exato. O Piccolo vai tentar convencer o Kami-sama a tentar se fundir com ele pra ficar mais forte de novo, né? Isso, exatamente. Caralho! É, exatamente. Cara. Precisamos fazer fila pra deixar essa série grande pra caralho. Se eu não me engano, depois que eles se fundem, o Piccolo até tenta peitar um dos androides, mora sozinho. É o 17. Em termos de força, ele tá com a força idêntica do 17, só que a diferença é que ele cansa. Uhum, né? O 17 não. Tem energia infinita. Uhum. Então, assim, ou seja, ele acabou com o Kami-sama por nada, né? Filha da puta. Não, mas o pior é que ele fica foda pra caralho. Ele fica muito mais forte, sim, que o Vegeta. Ele fica muito forte. Só que ele ainda assim não era o suficiente pro... Pô, e é foda que quando ele vai lutar contra o 17, o 16 é, ele tem, né, um radar. E o Piccolo chega escondendo a energia e tal, e o 17 cheio da pompa. E quando o Piccolo expande pela primeira vez, o 16 fala, epa, esse não é o Piccolo, tá ligado? Então assim, vai pra cima toda do 17, é muito foda. Só que nesse meio tempo, a gente acabou não falando, é quando começa as maluquices do roteiro. Que é quando algumas cidades começam a desaparecer pessoas e é introduzido o conceito do céu. Ah, exatamente. Justo, começa agora a maluquice do roteiro. Mais maluquice. Não, se aprofunda. Meu Deus. A Bulma encontra a máquina do tempo, né? E eles descobrem que essa máquina do tempo é da mesma época do Trunks, só que ela chegou 3 anos antes. Daquela saga, 3 anos antes do Trunks chegar. Pois então, ela já tá lá pelo menos 5 anos. É muito piração isso, velho. É, o Trunks vê que é uma máquina do tempo mais avançada do que a dele, que chegou antes. Não é a máquina dele, é a máquina dele, só que é três anos do futuro dele, né? Ah, é verdade, verdade. É 3 anos no futuro, justamente, que faz a ligação do final da série, que é quando o Trunks volta pra avisar que derrotou os androides. Aí ele encontra. O Gohan encontra uma barata morta, um negócio morto perto da. É, a cigarra casca, gigante. Casca, a né? Cigarra. É a casca de cigarra gigante. É meu irmão, aquele negócio muito nojento. E eles passam, sei lá, 3-4 episódios atrás de tentar sentir o Ki do céu pra ir atrás, só que quando eles chegam, o céu esconde o Ki e já tem absorvido a cidade toda. Ele tá indo de cidade em cidade, absorvendo a galera pra ficar mais forte. O Piccolo... É nessa hora que o Piccolo já tem absorvido o Kami-sama. O Kami-sama? É, foi. Foi o Kami-sama. Acho que quando ele percebeu o céu, ele resolveu se... Mas o céu, tipo, cara, ele cravava aquela agulha de cavalo nas pessoas e as pessoas iam murchando, né, velho? Era muito bizarro. Era muito escroto. Era um negócio meio Power Rover, tá ligado? Sim, cara. É um bico de pera com a ponta no rabo. Eu gosto do design do primeiro céu, tá ligado? Da barata gigante, tá ligado? Ele é muito foda, velho. O Piccolo é alto, o Piccolo tem mais de 2 metros, e o céu é, tipo, uma cabeça maior do que o Piccolo ainda. Uhum. Eu acho o conceito dele muito legal. É, eu gosto dos designs do céu, assim, em geral, todos eles. Eu acho eles legais. Eu não gosto do quando a primeira forma perfeita, não, quando ele tá... Sem nariz, bombadão, que é... só grande. Aquela... Eu sem nariz. Sem nariz, é calma. É, o sem nariz é muito escroto, velho. O anti-gariba. Caralho. Cara, isso vai ter que ir pro banner de alguma forma. Eu não quero. Não faço sério. Ah, eu não, quero. Não me comprometo. Não me comprometo. Gariba perfeito. Não, cara, não existe. Pode ser o contrário, de repente o contrário até vai. Ai, caralho, antigarinho, puta que pariu. Quando o Piccolo luta contra o céu, eles acabam descobrindo, né, o plano do céu todinho. O céu como bom vilão, explica todo o plano dele, depois que o Piccolo ganha o Oscar como o melhor ator de Dragon Ball Z. Fingindo que tava fudido. Ele descobre o plano do Freeza, ou do céu, que veio do futuro. Matou o Trunks. O braço, tá, tá, explica essa porra, velho. De onde esse filho de uma puta saiu, cara? Então, é justamente aquilo que a gente tava falando. Ele vem de um futuro 3 anos depois que o Trunks derrota o Android 1718 do tempo dele. Caralho. Ele volta apenas pra avisar que, olha, eu consegui vencer, Tuquinho, obrigado aí pela ajuda. É, só que calma, é. Só que assim, ó, assim como o MacGero, ele produzia os androides mecânicos, né, essa galera que tem componentes cibernéticos do caralho A4, o Cell, ele é um androide, só que ele é um androide genético, ele é uma criatura... Ele é uma bioarma. Ele é uma bioarma, que ficou latente até determinada data. Ele demoraria 20 anos pra amadurecer. Anos pra amadurecer, que era quando o Trunks já fosse adolescente, né? É porque o Mark Gero, ele tinha construído uma máquina e ela tava embaixo do laboratório que tava o 17, o 18 e o 16. Era um laboratório. O Mario fica escrevendo merda na porra do cara. Eu quero saber quem é que absorve nessa porra. Os androides têm massa pra nós fundir até o final. Caralho, eu não tava prestando atenção no chat. Senti uns ki, pá. Pô, mas aquele negócio lá que eles petavam no cara era muito errado, era muito peniano, tá, cara. Tá, então, o Cell matou mais um Trunks, tipo, ele vem de outra linha temporal também, porque ele matou exato. Ele viria da mesma linha temporal do Trunks, tá ligado? Sim. Mas ele vem de uma outra. Ele vem do futuro. É, cara. Ele vem do futuro mais que perfeito. É muito idiota isso, velho. Porque ele matou o Trunks lá também, pra vir, né? Ele matou o Trunks e veio na... E veio antes, acabou de uma terceira linha temporal. Isso que eu acho estranho. Se existem tantos Trunks assim, por que só veio um, não veio vários, né? Não, calma. É que assim, ó, o Trunks da terceira linha temporal já tinha resolvido a parada numa... quarta linha temporal, provavelmente de onde ele veio. Ai, minha cabeça. Aí o Cell matou ele e veio na máquina do tempo pra primeira linha temporal. Que era um trem onde o Trunks voltou tudo com dois filhos dele, possível. A mulher que ele se casou. Depois a primeira máquina foi destruída pelo... Não, calma. Aí nessa primeira linha temporal, que é a do Dragon Ball, o Cell ainda tá na máquina que o Dr. MacGero cria. Por isso que eles vão lá e eles destroem aquele... Sim, eles vão lá e destroem embaixo do laboratório dele pra evitar isso. E é desse futuro que sai o Cable, caralho. na verdade, o Toriyama é... Deu a boca, tá ligado? Porque o tava célula... cheirado pra caralho. Cara, nessa época já devia ter muita grana, muita cocaína, velho. Então você imagina umas japas chupando a benga dele, ele cheira uma cocaína nervosa, cara. Acho que ele uns negócios foda aqui. Caralho, eu não quero mais ver esse negócio não, credo. Decadência total, velho. Então, ok, ele veio de um futuro do futuro do futuro. Vamos fazer qual da linha temporal, qual da linha temporal diferente, né? Tá com o Toriyama aí cheirando, velho? Vou botar mais uma linha temporal nessa porra. É, ele cheirou toda a linha temporal ali. Né? Esse filho da puta acha que não tem história na minha história? Vão ver, desgraçados. Vai fazer a história tão complicada que ninguém vai entender porra nenhuma. Vou achar genial, né, cara? Tão foda que eu não posso nem saber o que é que vai acontecer. Tá, e aí então eles estão lá na cidadezinha lá que o Cell matou todo mundo, lutando contra ele. Quem tá lutando contra ele mesmo? Era só o Piccolo? É o Piccolo, o Leonardo DiCaprio daquele futuro. Porra, então. Daí ele fica só com o cotoquinho, né, cara? O Cell acaba absorvendo o braço dele e fica só lá com um bagulho meio murcho. É. Olha aqui. Como eu conheço bem. Ele fica só com o bracinho lá meio murcho, meio capenga assim, quase caindo. Aí fica o Cell conta. O braço do gariba. O braço meio gariba. Aquele é o momento em que ele quase vira o gariba, né? O braço dele broxou. Ouvi falar que o Piccolo queria a semente azul dos deuses. Daí ele atua, né? Leonardo DiCaprio. Descobre tudo, arranca o braço e cresce de novo, filha da puta. Mano, o braço dele crescendo é muito nojento, cara, na boa. Porra, que ele foda. Regenera tudo de uma vez, né, cara? É que salta aquele braço do buraco. Anatomicamente ideal. Não, e o que a gente esquece de falar é que o que acontece? O céu ele foi feito com as células de todo mundo. Todos os lutadores. Mundo, né, lutadores. Então ele foi feito com células. Inclusive tem o Shinran e o Yantia e o Adiroba. Ele tem células de todo mundo. Do frio, só que é isso que ele perde no final. É, só que tipo, assim como ele tem as células do Frieza, do Piccolo e do Goku, ele tem o poder de todos ao mesmo tempo, né? Então o que acontece? Ele tem a regeneração do Piccolo e ele tem o poder do Saiyajin, de toda vez que o Saiyajin se machuca e se recupera, ele fica mais forte. Então ele se regenera muito mais rápido e ele fica mais forte muito mais rápido. Por isso, né? Que é o guerreiro perfeito, né? Pois é. Ele fica tomando, tem umas horas lá, acho que ele apanha de propósito pra se assim, recuperar e ficar mais forte, né? Tipo, dá uma dividida, assim. Exato. Ele vai, quando ele vê que o Piccolo tá muito foda e vai vencer ele, ele usa a técnica mais safada que inventaram em Dragon Ball, que é o Taioken. Sim. Cega todo Taioken, mundo da é na pata do camelo. É. É muito foda. Conhecido como Olha Lá. Olha Lá. Aí já esconde o poder, ninguém mais acha ele, fudeu pra tudo, né? Exato, então é, né, é justamente nessa hora que o Goku acorda, vai conversar com o Vegeta, o Piccolo e o Trunks pra eles treinarem na sala do templo, que é a maior apelação de Dragon Ball. Sim, sim. É a ferramenta de roteiro mais foda de Dragon Ball, cara. Mais uma, né, cara? Além das esferas, tá ligado? Além das esferas. Já ser uma amuleta violenta. Além da semente dos deuses, né? Uhum. Cara, é muita amuleta essa porra, velho. Pra tudo tem um... É porque assim, não adiantava só ter uma sala do tempo, um feijãozinho que regenera tudo. Ou uma parada que aumenta a gravidade. É, não. Você virar um macaco gigante mega poderoso. Tem que ter um lugar que colocar mais uma coisa. E você fica lá um dia como se você passasse um ano. Aí eles dão a desculpa mais nojenta do mundo, que não, você só pode ficar 48 horas nessa sala, tá ligado? Era óbvio, você não pode abusar. Fica um dia como se passasse um ano, é o sol de Caruaru. Flamengo aprova seu comentário. Aí o Vegeta e o Trunks entram primeiro, né, cara? Daí uma hora depois sai o Trunks porrada pra caralho, né? Levado pra caralho. Vegeta sai igual. Vegeta sai igual. É, só em bomba. Não, Vegeta sai foda pra caralho. E o Trunks também. Só depois que mas o Trunks sai mais. Não, mas o Trunks sai um pouco mais porrado, assim, cabelo comprido e tal. É, o Trunks sai com cabelo compridão e porradão. É porque o Vegeta fala que Saiyajins puros não cortam o cabelo depois da... Não cresce? Na vida adulta. Não cresce, é, né? É quando finalmente o Goku percebe que ele nunca precisou cortar o cabelo. É. Aí tu fica imaginando, né? O Vegeta de bigode pra quê, né, cara? Exato. Né? E tipo, tirando o Nappa, não existe um Saiyajin com calvície no universo, tá ligado? O Nappa, o Nappa raspava a cabeça, cara. Então, nesse... Contraventor. Nesse meio tempo, o Goku e o Gohan entram na sala e o Goku faz o treinamento mais bosta do cosmos. Enquanto o Vegeta e o Trunks ficaram se cacetando, pensando mil maneiras, o Goku ficou ensinando o Gohan primeiro a virar Super Saiyajin. Depois ficar só brigando com ele de leve. Aquele treinamento foi muito errado, tá ligado? É, e o... Cara, tinha que ter feito o contrário, meu. Tinha que ter mandado o Gohan entrar na sala com o Vegeta, velho. Era. Cara, ele tinha que mandar entrar com o Piccolo, cara. O Piccolo que sabe ensinar... Não. Não, mas o Piccolo sabia, depois que ele começou a gostar do boy. É. O Piccolo já ensinou pro Gohan tudo que ele podia. Tinha que botar o Gohan pra treinar com o Vegeta, cara. Aí sim, ele ia tomar um cacete, cara. Tipo assim, os primeiros dois meses que ele ia passar dentro daquela porra lá, essa se recuperando da sua. Ia sair de Saiyajin 3. Não, ele ia sair de lá um marginal revoltado, cara. A Titi ia ter um treco. É, que a Titi falava, mas virou um rebelde. Virou um rebelde, marginal. Nossa, ia sair fumando maconha, ia sair... Cara, mas esse foi o maior tempo que o Gohan passa com o pai dele, cara. É, né, cara? O cara nunca mais ele ficou tanto tempo com o Goku, mano. Tudo bem, foi realmente o maior tempo que ele passou junto. Mas o Piccolo fala, até na saga dos Saiyajins, que tipo, tinha que ser ele que treinar o Gohan, porque o pai dele não é muito mole. É um frouxo. Ele fala que ele é um ótimo guerreiro, mas um péssimo mestre. Péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. Ah, mas sabe. Assim que o Goku sai de lá, ele vai dar uma vinha com a Tite, né, cara? Dá uma cacacada. Meus lábios da buceta dela, gastosa pra caralho. Caralho, o Amaro tá incontrolável. Ai, dirigente. E me escuto disso. Conclui. Ah, mas e o Cell tava escondido esse tempo todo? Ah, se bem que eles passaram só. O Cell tava atrás dos androides. Se bem que eles passaram só 2 horas lá, né? Cara, passou o dia todo. Eles passam mais de um dia, eles passam 25 horas. Eles ficam Tá certo. É um dia é um ano, né? O Cell, ele não podia ficar mais forte que aquilo absorvendo humanos. Então ele começa a procurar o Android 17 e 18. E enquanto isso tá o Piccolo, o Gohan e o... Não, o Piccolo e o... Piccolo tem Shinhan caçando os androides, tá ligado? Pra ver se acham eles em algum momento. Aí não, quando... Só achar, né? Porque nem podia fazer nada. É. Não, tem Shinhan falando pro Piccolo assim, ó. Não, ó. Se nós pegar eles escondidos um de cada vez, pode até ser que nós dê um jeito. Não, o Piccolo realmente, ele fica... E ele fala isso, ele fica contando que os androides queiram lutar da mesma forma que lutaram na primeira vez. De um em um, tá ligado? Ele diz, não, sim. Destruindo... Aí, porque o Cell conta, né, que ele precisa absorver os 2 androides. Se eles destruírem um dos androides, pelo menos... Já é meu caminho andado. Então, eles tentam, né, eles, não, a gente vai ficar procurando aqui. E acaba que os androides, como não tem o que fazer mais, depois que arranjaram roupas de cowboy e passearam muito carro, eles resolvem matar o Goku e então vão atrás do Goku na casa do Kami. Só que o Goku não tá mais lá, né, tá treinando. E eles esculacham a porra toda do Kami lá. Quando o Piccolo vê, né, a oportunidade dele de lutar contra o 17, uhum. E novamente ele vê que o 17 realmente se acha pra querer lutar sozinho. O problema é que o Piccolo fica tão entretido na luta contra o 17 que ele não percebe o Cell voando a toda velocidade pra cima deles. E no final das contas, o Cell acaba absorvendo o Android 17 e o Kuririn tenta fugir com a 18, só que o Vegeta é filha da puta. O Vegeta volta pra sentar o braço nela. Tá putaço, né, cara? É, meu irmão, aí o Cell fica fingindo de na verdade, ele se transforma naquele, o Cell grandão, né? A segunda forma dele, o Antigariba, ele vira um Antigariba, e nesse meio do caminho, o Vegeta chega e começa a dar uma surra nele. Só que daí o Cell começa a fazer a cabeça do Vegeta, pra ele deixar ele absorver 18, ele ia ficar muito mais forte, e aí o Vegeta ia ter alguém no nível dele pra lutar. Cara, o Vegeta é muito escroto. Aí ele revela que da raça do Goku, cara, ele aceita. E se eu não me engano, nessa hora aí, ele pega, aí o Cell vai atrás do 18, dá uma luta muito foda, só que daí tem o 16. Só o 16. E daí todo mundo todo mundo meio que cagando e andando pro 16, porque até agora não fez nada, cara. Só ficou falando com o passarinho. Só ficou observando a natureza, né? Vai lá. E aí ele vai pra cima da 18 com tudo pra absorver ela, e aí o 16 se mete no meio, né? Daí a gente descobre por que o 16 existe. O único objetivo dele é que tem uma bomba. Pra destruir o Goku. Tem uma bomba dentro dele que é pra destruir o Goku. Tipo, ele é muito mais forte do que o 17 e do que o 18. Só que ele não é um androide, ele é um robô. Tanto que o Cell tenta absorver ele e não consegue. Deu 16, consegue sentar o cacete no Cell pra 18 poder fugir. E aí chega o dilema do Kuririn. O Kuririn fica naquela, se ele não sabe se ele mata 18 ou não. É, porque ele tá com o controle. Ou se ele usa ela de boneca. É, um controle pra explodir ela, cara. Ou ele faz uma real doll, né, cara? E aí ele acaba resumindo mais uma vez que acontece com o Super Pinguim. Ele não mata a 18, e aí a 18 é absorvida pelo céu, e aí o céu vira a forma perfeita dele, né? Aí o 16 olha pra ele e fala, ih, fudeu. No... Mas, cara, é massa que fosse, realmente. Se eu fosse Curirinha, acho que eu teria feito a mesma coisa, cara. É. Eu também. É, se você olha pensar bem, contas, é isso, valeu a pena. Pegando uma loura de olhos azuis, pô. Gostosa pra caralho. É, tá certo. Valeu a pena. É, pois é, mas aí. É tanto que quando o céu fica perfeito, ele tá cagando e andando pro resto, tá ligado? É, ele fica todo contemplativo, né, cara? Tipo... E o Kurei fica soltando 1.001 ataques nele, tá ligado? Conforme ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais inteligente também. E daí chega uma hora que a inteligência dele, ele vira tipo um Vegeta da vida, ele vira tipo super arrogante. E ele começa a cagar pro Kuririn, ele tipo, não tá nem aí pro jogo. É, ele percebe. E aí ele... É, e aí que ele pensa assim, não, já que eu sou mais forte que todo mundo, que eu vou usar a porra toda, ele pega e tem a ideia de fazer um torneio pra se provar melhor que todo mundo. E aí a galera tem tempo pra treinar mais. Isso aí foi uma. Isso aí também foi uma muito zoeira, ah, né, cara? Tipo, vamos fazer um campeonato aqui. Faz tempo que a gente não faz campeonato em Dragon Ball, né? Cara, imagina se o Trunks do futuro tiver. Se o céu fosse o Trunks do futuro. Ele ia voltar, ele ia matar todo mundo e acabou. Pois é. Porque assim, o Trunks vem, resolve e deu, cara. Sabe? E aí o cara vai. Aí vai lá, faz um turno. Uma arena, faz uma arena lá, daqui a 10 dias, claro. 10 dias que ele dá, né? 10 dias. É, acho que é 10 dias. É, 10 dias mesmo. E ele propõe assim, o mundo inteiro vê ele propondo o Drog, que ele já causou uma destruição do caralho, né? Ele entra dentro de uma estação de TV e anuncia na televisão que daqui a 10 dias vai ter um torneio e tal. É o mesmo plano do Piccolo original. O mesmo plano do Piccolo original, tá ligado? De usar a televisão e dizer que vai tocar o terror. Uhum. E aí que não é nessa hora que aparece o seu Satanás, cara? Com certeza. O maior guerreiro do mundo. O maior guerreiro do mundo. Ele vem com a equipe de TV dele pra filmar a vitória dele, né? Mais uma parada técnica. Então a gente tava falando que o Satã apareceu, mas o Satã apareceu lá já quando o campeonato tava rolando. Não, né? Ele aparece antes. Ele aparece antes. Traz a equipe de filmagem dele pra filmar a vitória dele. Aí o pessoal fica babando o ovo. Toda aquela explosão são truques. O que eu tô lembrando é que a galera toda se reúne lá. Eles estavam lá já, só que não tinha começado a luta ainda, né? Ah, sim. Aí ele aparece lá com toda a pompa lá pra... Dizendo pra lutar. Mas ele já tinha aparecido. É. Tem um episódio que Goku vai pescar e... mas aí tem a grande aparece o tal Pai Pai, que aparece o tal Pai Pai. É um filler, mas é um filler legal. Não é aquele que eles salvam uma cidadezinha? Um negócio assim, do tal Pai Pai. É que o tal Pai Pai virou Cyber Tal Pai Pai. Isso, cara. Meu Deus. Pô, conseguiram estragar um personagem que era foda. Mas aí é a grande sacada do Goku, né? Ele sai do templo do tempo com o Gohan, só que loiro, tá ligado? Tipo, Super Saiyajin, só que sem sair gastando energia. Isso aí, surge o Super Saiyajin nível 2, né? É, exato, né? No momento, na verdade, vai surgir no momento que o Gohan explode de raiva, né? Que é quando... Tá fora. É, porque é um pouco mais na frente, né? Mas aí a galera tudo faz o rodízio lá pra continuar treinando. E o Goku vira, não, tá de boa, eu não vou treinar mais não. Eu já cheguei onde eu queria, o Gohan também, e a gente tá pronto. Se não der, não deu, o planeta vai explodir. Cara, é muito engraçado, velho, porque todo mundo fica assim, mas como assim, cara, dele? Ah, meu, é isso aí, tipo, sei lá, estudei 3 apostilas e com vestibular, e se passar, passou. Se não passar, ano que vem, de novo, tá ligado? Só que não tem ano que vem, né, mano? Porque não tem. Eu não tenho mais esfera do dragão, não, filha da puta. É, por sinal, quando o Piccolo se junta com o Kami-sama, a esfera do dragão da Terra desaparece de novo e eles vão atrás do Dendê pra virar um novo Kami-sama. Acho que é a Bulma que vai, né? Não sei se é. Não, o Goku vai buscar com o teleporte. Ah, ele vai com o teleporte, tá que esqueci. Ele chega lá no teleporte e, ó, eu tô precisando de um novo Kami-sama e possivelmente até agora a gente adotou os Namekuseidins como raça de deuses, tá ligado? Só vocês podem ser deuses agora. Aí ele traz o Dendê de volta. O massa que eles nessa saga, eles tratam o Kuririn ser um anão, eles tratam o Kuririn como uma criança do mesmo nível do Gohan. Cara, é tá ligado? Engraçado. Ele fica super feliz quando vê o Dendê, tá ligado? Ele fica de bracinho dado pulando. Eu fico assim, eu, caralho, esse bicho sabe que ele tem mais de 30 anos? Ele não devia estar fazendo esse tipo de merda? Cara, pior, velho. Eles esquecem que o Kuririn é... É que é um cara da idade do Goku, tá ligado? É, então a galera vai treinando. E eu acho massa assim, que um pouquinho antes do torneio começar, a galera sai e o Goku tá do lado de fora, né? Pra entregar os equipamentos, né? A roupa que cada um vai usar e tal. Aí o Vegeta, fiquei mais forte agora, não sei o quê. Aí o Goku olha e realmente você tá mais forte. Mas ainda tá bem abaixo do meu nível. E o bicho fica puto. Ele fala a mesma coisa. Ele fala pra todo Goku mundo, é tipo, né? Goku é tipo Schwarzenegger no Pumping Iron, né, cara? Ele olha pro cara, tipo, o cara tá explodindo de músculo assim dele. Pois é, né, cara? Mas tu não tá meio gordinho, cara. É uma coisa que o Cell acho que ele levanta essa informação. Porque o Vegeta e o Trunks, eles filmaram muito a força física, né? Então eles perderam um pouco de agilidade, sim, né? É, sim, porque aquela transformação que eles fazem é só massa física. É só massa física. Então beleza, se acertar, faz um dano, tá ligado? Mas não vai acertar. É. Talento sim, demais sim, pra acertar. Não, mas pelo que dá pra entender, depois desse segundo treinamento, o Trunks ele fica mais forte do que o Vegeta. Só que ele esconde do pai essa verdade. Se eu contar pra ele, ele me mata. É. Eu acho que ele chega no nível de... Ele quase passa pro Super Saiyajin nível 2. Mas eu acho que ele ainda tá um pouco... Ele com certeza tá mais forte que o Piccolo, tá ligado? Porque por mais que o Piccolo fala... O Piccolo chega e fala pro Goku, não, Goku, fala a verdade, eu ainda não tô forte o suficiente, né? Ele diz, não, você tá bem mais fraco. É assim, você tá forte, mas você tá muito distante da gente ainda. É quando eles finalmente começam a colocar o Piccolo realmente numa outra categoria, tá ligado? Que fica só agora os Saiyajins naquela categoria de porradeiro. Sim, o Piccolo, ele começa a ser o cérebro do grupo Z, tá ligado? Ele fica meio que o estrategista e o mentor da galera a partir daí. Sim, ele não luta mais, assim, né? De importância. Daí começa o campeonato lá, entra o Satã cheio das pirulas. É fantástico. É fantástico, velho. É massa que ele leva aquele... Ele leva dinamite, ele leva um monte de coisa, não é? É muito coisa. Ele fica dizendo que é tudo truque, é muito escroto. E o melhor dessa cena, ela não acontece aí, ela acontece na saga do Buu, quando eles estão no torneio mostrando a encenação, tá ligado? Ah, sim, cara, entra os malucos. É a melhor cena de todos os tempos. É os malucos com uns cabeção inflável imitando... E os fios, tá ligado? Uhum. Os botões no chão. É muito bom, velho. Sim, cara, tipo, eles querem mostrar como o Senhor Satã derrotou o céu, cara. Tinha um colega meu que ele tinha um plano de fazer um cosplay, uma apresentação de cosplay, baseado nesse vídeo, tá ligado? Ele disse, não vou fazer porra séria não, vou fazer um negócio escroto, tá ligado? Mas ele nunca conseguiu. Tipo, quem é que vai lutar sério primeiro com o céu? O Goku. Goku? Vai o Goku primeiro? A escrotagem é justamente essa, porque o Cell diz, olha, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem trazer os mais fortes, eu não vou descansar, vocês vão lutando, e se vocês conseguirem me deixar cansado o suficiente, vocês têm uma chance de ganhar. Uhum. E ele até estranha justamente quando o Goku diz que vai ser o primeiro, porque se ele já tivesse cansado alguma coisa com os outros, né, ele teria uma chance maior. Certo, o Goku faz uma porra de uma luta muito foda, velho. Os mini Cell, quando que eles largam essas porras? Os mini Cells é depois que ele dá umas tapas no Gohan. Ah, é depois. Ah, tá. É que assim, ó, o Goku bate tanto nele que ele volta uma forma. Ah, é. O Goku bate tanto nele que ele deixa de ser um Cell perfeito e volta a ser um Cell sem graça. É o Gohan que faz isso. É o Gohan que faz ele cuspir Android 18. Isso é depois. Ah, tá. Tô confundindo então. É, nessa parte, ele meio que tá lutando de igual pra igual com o Cell. Ah, é? E daí ele aí o Goku para e fala, não, porra, vai lá. Vai lá. Vai lá, campeão. Isso, ele desiste. Não, claro. E é outra cena foda, porque ele tá lutando de igual pra igual com o Cell, né? E dá aquela coisa emocionante. Aí ele, não, tá bom, eu desisto. Eu agora vou indicar o próximo lutador que é quem vai derrotar Cell. Aí fica o Senhor Satã, por favor, eu não, por favor, eu não. só deixa eu tirar uma dúvida antes da gente terminar de falar dessa parte. Tem uma cena em que o Cell dá um cacete no Vegeta. Tem, é um pouquinho depois aí, mas não é bem um cacete, tá ligado? É quando o Cell volta mais que perfeito, né? Eu chamo tá, beleza. Cell. Então vamos é lá. É que ele volta Cell Super Saiyajin 2. Vamos continuar, então. Vamos lá. É, ele vai, o Goku desiste, o Cell fica... Não tem ninguém do seu nível e ele indica o Gohan. Aí, quando ele vai lutar contra o Gohan... Aí todos riem, o Cell mata ele e acabou. É, no meio da luta ele vê que o Gohan, apesar de ser bom, ele não é forte o suficiente, porque ele não tem a sede de luta que o Goku tem, tá ligado? E o Piccolo começa a questionar. Não, por que você mandou ele? Ele é mais fraco, não sei o que. Ele disse, não, eu treinando eu vi. O Gohan quando fica com raiva, ele fica foda. Ele, não, mas você percebeu, seu filho da puta, que você é o pai dele e tá mandando ele apanhar feito um condenado ali, no lugar de ir salvar ele? Aí o Goku, ah, isso deve ser pai. Pega aí, nossa, meu Deus, que eu vou... É foda. Cara, é muito foda, velho. E o massa é que nessa hora que eles vão pegar as roupas, né? O Goku leva as roupas pra todo mundo. O Gohan, ele não quer usar a roupa do Goku, ele prefere usar uma roupa igual a do Piccolo, né, cara? Isso é massa. É, velho, e é foda, velho, a roupa. É. Eu acho aquela roupa do Piccolo, que é aquela, o roxo com aquela capa branca, foda pra caralho. Uhum. E até o Piccolo fica impressionado, porque o Piccolo é o mestre do Gohan, né, cara? O Goku não é um bom mestre, não é um bom pai. Ele é um fudido, cara. Eu acho que o Goku é o maior filho da puta desse coisa, cara. Eu acho que o Gohan chega a falar isso quando tá Super Saiyajin 2, tá ligado? Que ele é um mestre de merda, tá ligado? Eu não lembro se é nessa saga ou ainda mais na frente. A grande maioria das merdas que aconteceram em Dragon Ball foi por o Goku ser um filho da puta, cara. Querer lutar com todo mundo. Aí o Gohan começa a sentar o braço no Cell, não conhece? Não, ele luta um pedaço de igual pra igual e ele começa a perguntar, Goku, come logo a semente dos deuses e volta porque teu filho não vai dar nada. E ele fala, né, não, quando o Gohan ficar com raiva, você vai se fuder. E aí o Cell começa a tentar deixar ele com raiva. Aí ele vai e tem a ideia brilhante, o Cell rouba as sementes dos deuses do Kuririn e caga 6 Cells pequenos, os Cells juniores. Ele quer deixar o... O Gohan puto, ele vai lá e mata o Kuririn, nada acontece. Que já funcionou melhor em outras épocas. Né? E aí ele faz os Cells juniores porque daí ele vai cansar todo mundo, né? Não, ele disse que ele mandou os Cells matar. É, primeiro lutarem pra quebrar, né? E no final, quando ele vê que o Gohan não tá ficando com raiva o suficiente, ele, não, tá bom, então agora vocês podem matar. Aí é quando o Android 16 tenta explodir um Cell. Sim, aí... que ele já tá todo fodido, que ele tem um buraco na cabeça lá e tal. É, mas a Bulma consertou ele. Só que quando a Bulma consertou, a Bulma sacaneou e tirou a bomba. Ela tirou a bomba. Caralho, mulher filha da puta! E tu tá ligado que o Cell realmente temeu, né? Porque uma explosão daquela, a queima-roupa, podia destruir ele, tá ligado? Sim, sim. Esse detalhe, velho. É foda. O Android 16, que era do Greenpeace, finalmente fala, Gohan, não é errado lutar quando você luta por uma coisa boa. Proteja as plantas. Proteja as baleias. Proteja as baleias. É. Salve a professorinha. E vai. Cara, e o céu esmaga a cabeça dele, velho. Cara, eu lembro que a morte do 16 é tensa pra caralho. Porque, tipo, o Cell já destruiu o corpo inteiro do 16, tá só a cabeça dele. Daí o Cell vai lá e maga a cabeça dele. É, e é o Senhor Satã que joga a cabeça pra perto do Gohan, tá ligado? O 16 pede, né, pra ele jogar a cabeça mais perto. É foda, é foda. Sabe o que é foda, cara? Que eles não tem como ressuscitar o 16, né? Ele é um robô, velho. Pois é, é tipo... acabou ali, tá ligado? Eles podiam pedir pro Shailong consertar o 16, trazer de não, volta. Não, não, porque pro Shailong tudo tá acima do poder dele. É. Caralho, é, o Shailong é uma bosta depois do... Shailong não entende merda nenhuma, entendeu? Shailong, o maior poder do Shailong é trazer a calcinha da Bulma, tá ligado? É a única coisa que ele pode tirar. Não é merda nenhuma, meu Deus. E aí o Gohan fica puto finalmente. Exato, e vira o Super Saiyajin 2 e vira escroto ao mesmo tempo, tá ligado? Sim, que tipo, antes ele era o piazinho assim, não quero. Cara, quando ele vira o Super Saiyajin 2, ele vira foda-se, cara. Ele mata todos. Ele vira um Olavete, tá ligado? ele vira um Black Block, tá ligado? Black Block Saiyajin. Ele exato, sai... e não aqueles Black Block que o pai vai buscar, tá ligado? Até porque o pai dele é um escroto do caralho também, né? É, o pai dele vai deixar ele lá. O pai ao mesmo tempo, tá ligado? O Goku fica, não, filho, mata ele no caralho, eu vou fazer ele sofrer. É muito foda. Daí ele bate, daí que acontece, é, né? Ele bate tanto pro céu que ele chega a vomitar 18. Pois é tanto que... E a cara da decepção do Vegeta, né? Tipo, ah, dessa forma eu ganhava de tu antes de treinar, que merda. Nossa, agora ficou fácil, tá ligado? É, aí vem a maior merda, né? Que primeiro que ele se transforma no meu estado atual, por 500 quilos, tá ligado? E vou explodir em um minuto. É, não, aí ele usou a técnica do caos, né? É. Aí pra isso que serveu a roubar as células do caos, tá ligado? Pra explodir. E tipo, não tem mais solução, tá ligado? Aí o Goku faz a segunda filha da putagem dele, tipo, em 15 minutos. Ele teletransporta o céu. Não basta deixar o planeta do Senhor Kaiô. Não basta. É muito doido, velho. Não basta ele, tipo, mandar o filho dele se fuder, né? Tipo, não, vou fuder com pessoa do outro mundo agora. Ele tem que fuder um deus, tá ligado? É, cara, tipo. Cara, pô, sabe o que é foda? Não, e o senhor Kaiô fica muito puto com isso, velho. Porque ele tá porra, eu sou uma divindade. Como é que tu vem fazer isso? Por causa de uma merda de um planetinha chamado Terra, não sei o quê. Eu sou o senhor do reino do sul, não sei o quê. Como é que você faz isso comigo, Goku? E o Bobo está de boa, tá ligado? Ele vai, desculpa, Bobo. É o Bobo. Não, e por que ele não tirou aqueles filha da puta dali, cara? Ele podia ter mandado. Ele podia ter mandado pra qualquer outro lugar, velho. Universo, ele viajou um monte de. É, que quer ver? Tipo, passa os caras pro planetinha do Sr. Kaiô. Do Sr. Kaiô, né? Sr. Kaiô, né? Tá de Kaiô. Podia mandar pra Karuaru? Passa ele pro planeta dele, depois pega o Senhor Kaiô e todo mundo e leva pro outro lugar, leva pra Terra, sei lá. Pior que ele teve tempo, porque ele chega pedindo desculpa. Ah, desculpa, Senhor Kaiô, não pensei em nenhum outro canto. Porra, ele teleportava, velho. Cara, ele podia mandar pra Vênus, cara. Não, tem que ser no lugar onde ele conhece, que tem gente com Ki, cara. É, ele precisa ser no lugar com galera com Ki. Mas ele tinha tempo suficiente pra teleportar, pra levar e voltar. Vou mandar pra Cavaleiro Zodíaco Ômega. Porra, velho, tinha sido foda. Eu fiquei pensando assim, cara, por que ele não mandou pro inferno? É, cara. Sabe? Cara, largou lá no caminho da serpente. Inferno? É, lá no caminho da serpente, a mulher lá do mal, sei lá, cara. Filha da puta. Tem que matar o. Tem que fuder alguém, cara. Porque ele não fode a esposa dele, ele fode as pessoas ao redor. Pai ruim, às vezes é o que tá. Aí a maior loucura. Eu quero saber quem é que explode nessa porra. Cara, aí acontece aquela doideira do céu não ter morrido bastante, né, cara? Tem célula do Piccolo. Na cabeça. Isso, a célula do Kuririn, né, cara? Tem que morrer mais, né? Não, o pior é que é tão escroto que na saga seguinte, tipo, na saga anterior e na saga posterior, o Toriyama fala que pro Piccolo se regenerar, ele precisa pelo menos estar com a cabeça intacta. E o Cell sobrou uma célula, tá ligado? Caralho. Uma única. E ele volta e, tipo, não contente em voltar, ele voltou perfeito, como se tivesse com a 18. E não contente ainda, ele ainda voltou como Super Saiyajin 2, tá ligado? Ele virou o Wolverine. What? É, ele virou o Wolverine. Toda vez que ele volta mais. Não, ele voltou o Batman. É, cara. Ele voltou o Batman escrito pelo Grant Morrison, tá ligado? Caralho, Amaro. Caralho. Serviu uma célula terrorista. Caralho, mano. Olha, você tá escutando isso? Tô batendo palma de pé pra vocês. Tá, e daí ele volta, já se teleporta também, né? Porque ele sabe se teleportar. É, aprendeu o teleporte junto. Aprendeu o teleporte junto, é. Ah, ela é fodão. Chega lá, empurra o Gohan e mata o Trunks. É, ele mata o Trunks. Aí é essa parte, Vini, que o Vegeta fica puto e vai pra cima do... Ah, é, ele vira Berserk. Ele vira Berserk. Eu nem lembrava que ele matava o Trunks, cara. Ele atravessa o peito do Trunks com aquela técnica do Freeza. Isso. Uhum. Ele dá a Kuririn no Trunks. E aí o Vegeta quase vira o Super Saiyajin 2. Quase. É verdade. Foda, não. É tipo, esse finalzinho é muito foda. Ah, então o Cell, como é fuleira e acabou de descobrir que pode se regenerar de uma célula só, ele resolve explodir o planeta todo. E é quando fica, né, a luta de Kamehameha do Cell contra o Gohan. O Gohan tá com o braço só, não tá? É, o Gohan tá com o braço só, ele levou uma raspada de alguma coisa. É. Não, ele vai defender o Vegeta. Assim que o Vegeta fica Berserk, o Cell dá uma porradona nele e ele vai cair lá na casa do caralho. Aí ele vai e solta uma bola daquelas de energia, o Gohan vai pular na frente pra atirar. E acaba fodendo o braço. Então, ele faz o Kamehameha gigante. O Goku volta com a técnica infalível e diz: calma, Gohan, é só você criar um Kamehameha maior. Caramba, velho. Porra. É um mestre. É mais um nível de diálogo do Jeff Loeb, né, cara? É tipo, vá para o inferno. Não. Passa um Kamehameha. Passa um Kamehameha forte? Não, passa um mais forte. Ou do mundo more stronger. A sua velocidade da luz tem que ser mais rápida que a velocidade da luz. Mais rápida do que a minha. Cara, eu ia achar trimassa se o Gohan puxasse um 3-8 e explodisse pra cima do céu e acabasse aqui. E botasse um arroz escuro pra ele não ter dente na boca e saísse. É. Pro horizonte, tá ligado? Tá, cara, daí eles soltam um Kamehameha violento. Explode o céu. E o Goku aparece atrás dele pra ajudar. O espírito dá uma encoxada do Zodíaco nele. O espírito do Goku dá uma encoxada nele pra ajudar. Porque não bastava ser um pai ruim, tinha que ser pedófilo, tá ligado? Um pai abusivo. Tinha que molestar ainda. Tinha que molestar o próprio filho. Já que ele não passava tempo suficiente pro filho, o filho dele ia lembrar pra sempre agora. Aí é nisso que ele mata o céu, então. Finalmente. Ele desintegra todas as células daí dessa vez. E mostra, tá ligado? Tipo, a última célula que é a que sobrevivia sendo desintegrada. Que é pra não ter desculpa pra voltar, tá ligado? Muito escroto. Então era isso. Teremos que criar um vilão que faz exatamente a mesma coisa, que é o Majin Buu, né? É, exato. É, então eles acabam indo pro templo de Kami-sama. Eles invocam as esferas, o Goku diz que não quer mais ser ressuscitado. Que é um filho da puta. Tipo... Ele finalmente descobre que é ele quem chama o problema. É um filho da puta, né? Não, agora você tá forte, pode ficar contigo aí. Não, nem pra voltar pra cuidar da família, porque o filho da puta se presta, né, cara? Não, eu lembrei dele agora, do Goku, falando com o Gohan. Na próxima fase do né? Quando o Spopov te tá dando um cacete na Videl, cara. Não, pode deixar. Ele não vai matar ela. Mas ele tá deixando o cara dar uma paulada violenta na menina, cara. Ele não vai matar ela, pode deixar. Ele não tá dando uma paulada, ele tá espancando a mulher, cara. É muito trouxa o bicho, velho. É muito tenso, porque o Spopov, ele dá murro de mão fechada no dente dela, tá ligado? É muito escroto, velho. Eu, quando assisti a primeira vez, eu fiquei com uma imagem do dente dela caindo na boca dela, cara. É foda. Vou voltando pro final do céu aqui, então, cara. Destruindo o céu, o que rolou depois disso? Eles vão pro templo do eles vão pro templo de Kami-sama. Eles fazem um pedido pra ressuscitar o Goku, não conseguem. Ele não quer. O Goku pede que não. A gente já tinha descoberto da outra vez que o... O Shenlong pede com licença pra fazer as coisas, né? É, é verdade. O Goku não quer ser ressuscitado. É, o Goku não quer vir, o Goku não quer ser ressuscitado, o Goku não é. O Goku é cheio dos gostos. Ah, não, eu vou ficar treinando aqui. É. Ele ressuscitou o Trunks e como segundo desejo, o Yanti ia pedir um diamante gigante pra nova namorada dele. Viu só, por seu tempo. Tipo, era o único segundo pedido que o Shenlong podia realizar, tá ligado? E não, mas eles pedem pra ressuscitar todas as pessoas mortas pelo céu, né? Sim, sim, acho que é. Sim, é o segundo, é o terceiro que seria o diamante gigante. E pra esquecer, aí a Android 18 ressuscita. E o Kuririn pede pra tirar a bomba de dentro dela. Aí, tipo, como não era uma coisa que fisicamente dependia dele, então ele podia tirar, tá ligado? Uhum. Aí a Android 18 dá um selinho e a gente se vê por aí. Uhum. Depois na próxima fase tá casada já. What? Kuririn comendo bem pra caralho. É, o único que se deu bem no céu. É, no fim, o grande herói do Dragon Ball é o Kuririn, né, cara? Não fez porra nenhuma. Você é o grande herói, mas o que se deu bem, sim. Não fez porra nenhuma. Ah, mas a Titi é tipo o nível da 18, assim, também, cara. Ah, sim, né, cara? Mas o Kuririn escolhe ficar comendo ela, a 18, cara. O Goku não quer nem saber, cara. É, nem isso. O Goku não teve a opção de escolher a namorada dele, pô. A namorada dele escolheu ele. E aí o Trunks volta pro nesse tempo dele. O Bode vai pro futuro. Volta pra algum dos futuros, não, não sei qual. Não, calma. Aí o Trunks volta pro futuro dele, futuro da realidade de onde ele veio. Que e é a primeira foda coisa, pra caralho essa parte. E a primeira coisa que ele faz é, assim, no momento que ele volta, ele vai atrás dos androides pra destruir os androides. Exato, dá o tiro. E aí tem uma luta trimassa, que tipo, ele encontra o 17 e a 18. Ele mata 18, eu acho, com um golpe. Ele nem conta ele, quando, ele mata de novo. Quando o 17 olha pra cara dele e diz: ah, você veio de novo, não sei o quê. Tô cansado dessa brincadeira, dessa vez a gente vai terminar. Ele: não, quem vai acabar sou eu. Ele, tipo, ele quase teleporta pra cima do bicho e explode de uma vez só, tá ligado? É muito foda. Ele derrota 18, daí quando o 17 vê que ele tá muito forte, ele começa a se desesperar na hora da luta, ele pega e ele mata o 17 também. Aí... ele vai... não sei direito o que ele vai fazer, ele vai... Não, vai... ele fala... na verdade, ele... se que ele destrói, ele diz: não, ainda falta uma coisa. Falta aí, uma diz, coisa. Né? Aí diz... é, após 3 anos, né, tem aquela passagem de tempo. Isso. E quando ele vai subir na máquina, ele diz: céu, eu sei que você tá aí atrás. É. Ele fala: eu sei que você tá aí atrás, eu sei que tem um plano de voltar no tempo e tal, não sei o quê, mas a gente vai resolver isso agora. E aí o céu, ah, eu não sei como é que tá no meu plano, não sei o que lá. E daí ele diz assim: é, mas a gente não vai lutar aqui na cidade. Ele, cara, ele dá uma telecinese no céu, velho. Ele arremete o céu. Relaxa. Mas peraí, agora chegou um momento que é um furo foda. Como é que o céu, que veio do céu. É o céu da realidade dele, cara. Mas ele é mais fraco do que. Ele deveria ser mais fraco do que a número 17, que ele tinha acabado de matar. Sim, mas não, ele é fraco. Esse céu é fraco. Céu é fraco, cara. Porque quando ele vai viajar no tempo, ele tem que voltar à forma de casulo dele pra poder viajar no tempo. Porque ele não cabe na nave, isso. Não, tipo, aí ele criou uma outra realidade alternativa onde o céu nunca voltou, tá ligado? Exato. E onde o Goku morre. Caralho, tipo, é. E termina, tá ligado? A saga. Ah, não, mas essa cena é legal porque ele luta contra o céu. Ele senta o braço no céu, ele arremessa o céu pra cima e ele usa todo o ki dele pra explodir todas as células do céu. E aí acaba aí, tá ligado? É muito forte, sim. Muito por isso que eu tinha comentado, assim, que eu acho que ia ser muito legal se tivesse alguma história se passando nesse universo alternativo, tipo, sei lá, com o Trunks e outros guerreiros, sei lá, outra galera que fosse aparecendo, sabe? Uhum. Podia, assim, eu sei que tem um filme que pega muito da história do Trunks, que é como ele pega aquela espada, que é um alienígena, sim, que dá a espada a ele, mas eles podiam ter feito um, sei lá, 12 episódios. Que fosse 12 episódios, tá ligado? Mostrando como era a vida do Trunks. Sabe o que eu acho que ia ser trimassa, cara? Se eles pudessem aproveitar, tipo, eles podiam pegar o Trunks e fazer o Trunks encontrando o laboratório da Red Ribbon e aparecendo o 16 da realidade dele, cara. E aí ia ser massa. Ele, tipo, aí ele andar junto com o 16, tá ligado? Porque... Ou até mesmo o 19 e o 20, tá ligado? Assim, como adversário, tá ligado? Isso. Tipo, sei lá, o Dr. Max tentando cobrir alguma coisa. Mas ia ser massa se aparecesse o 16 da realidade dele também, cara. Porque o 16 era um puta personagem que podia ser melhor aproveitado. Sim. Tipo, ressuscita tanta gente, né? Por que não ressuscita? Exato. Não necessariamente ressuscitar, mas usar ele nessa realidade, tá ligado? Onde não tem. Onde não tem o Goku, onde não tem mais nenhum herói fodão. Uhum. E o 16 era um personagem forte, cara. Sim. Galera, vamos encerrar que esse podcast tá gigante já. Grande pra caralho. Se der. Tá mais de 8 mil! Em algum momento da nossa vida a gente grava sobre Majin Buu. Caralho. Pra terminar logo. Essa ou porra. Deus, ou não, tem um de Dragon Ball também, porra. Ou não também. Então, Thiago, quer fazer teu jabazinho rápido aí pra nós? É aquele velho site Cueca de Fora que não é atualizado há uns 3, 4 meses. E a última postagem foi justamente a participação do Zueste e do... Caralho, quem foi o Edson? É. Que tu anunciou no outro podcast que tu gravou com o Chico. Foi o Godoking, foi. Foi pronto, esse site. Finalmente ele foi pro Ice Podcast e ele tá ainda no site, só que ainda tá atualizado, então não atualizei mais, mas tá lá o site, a gente deve voltar algum dia, quando meu computador voltar. Tá, valeu aí, precisando pode chamar. Esse aqui, ó, 31 de maio de 2014. Amaro. Eu tô esperando ansioso o podcast sobre Berserker. Oh, aí sim, opa. Vai rolar. Foda pra caralho. Ô, Amaro, tu quer tentar falar alguma coisa? Amaro, quer falar do que? Em Brasília, 00h29. Então, o Amaro, vocês podem encontrar lá naquela possível lá do Baile dos Enxutos. Eu só queria deixar bem claro que o Amaro é o meu membro favorito do Baile dos Enxutos, tá? E eu só queria deixar bem claro que o microfone do Vini é muito ruim. Não, pra mim é o menino Mou. Deixa claro. Só eu que presto essa porra. Então tá, galera. Abraço, Mou. Chega pra hoje. Discos, te amo, Discos. Obrigado por existir. Obrigado, Discos. Beijo, Marcel, que ninguém mandou beijo pra ele hoje. Então, é isso aí, pessoal. Agora a gente pode começar que minha internet tá funcionando. Gravou esse trechinho. Gravei.